De pânico? Divaldo Pereira Franco nos diz que é terrível mesmo. Só sabe quem está passando, meus amigos. E por isso a importância do antidepressivo para enxaqueca, olha lá, a correspondência com a depressão, e também para a síndrome de pânico. É muito importante o tratamento psiquiátrico, psicoterapêutico também, porque a pessoa deve lidar com aquelas angústias do mundo materialista que nos impõe, da nossa família, da sociedade que nos cobra tanto. Então, a gente compreender isso. E a síndrome pânico nos diz, Divaldo Franco, que fiquem tranquilos, porque até hoje jamais temos notícia de nenhuma pessoa que haja desencarnado por síndrome de pânico. A pessoa tem todos os sintomas que vai morrer. Sente a pressão cair, porque a mediunidade é um fenômeno adrenérgico, nos diz. Sérgio Felipe de Oliveira, numa das palestras do Mednesp, realizado todos os anos em São Paulo, um dos maiores eventos espíritas do mundo. Ele nos diz, por exemplo, que a mediunidade influencia nossas glândulas. Então, a gente tem palpitações, a gente tem pressão baixa, pressão alta, suor frio, adrenalina é produzida abundantemente. Então, vários hormônios ficam desequilibrados, inclusive, talvez, os responsáveis pela depressão, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Então, vamos ver a depressão, a mediunidade, essa sensibilidade mediúnica, por trás, talvez, da síndrome de pânico, sim. E da depressão. Então, não é porque essa pessoa chega na casa espírita, esse coordenador nosso, ele me diz, Nazareno, cheguei ouvindo e vendo espírito. Depois do tratamento espiritual, eu não vejo mais, não escuto mais. Era somente obsessão. Então, na hora que eu fiz o tratamento espiritual, que na verdade a melhor expressão não é tratamento, mas sim, não é? Atendimento espiritual é o termo que a Federação Espírita Brasileira nos recomenda, porque nós não somos profissionais de psicologia, nem médicos, isso é uma tarefa para os profissionais de saúde. Mas na hora que fazemos o atendimento espiritual, que fazemos a reforma íntima, o estudo que nos fortalece a fé, que nos amplia a visão do mundo com outros olhos, os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, nós vamos então, portanto, melhorar. E talvez nós só estávamos vendo aqueles espíritos por conta que tínhamos uma sintonia muito grande com aquele obsessor. Mas por que temos recaído então? Porque depois de tratarmos alguns, depois de alguns anos, quando a gente já está mais maduro, mais fortalecido, aí alguns outros opositores do passado nos reencontram. Está bem enquadrado aí? Então nos reencontram. Tem uma energia, tem um campo vibratório diferenciado. E eles nos descobrem. E vêm, claro, magoados, sofridos, porque o nosso passado não é nada recomendável, meus amigos. Hoje erramos tanto, imagine no passado, ainda tão presos aos instintos, à materialidade, ao egoísmo, ao ciúme, na época que nós não tínhamos civilização, milênios de guerras, de exércitos, de mulheres serem violentadas, de torturas, de 600 anos de inquisição, de cruzadas. Nosso passado não é nada recomendável. Me foi revelado recentemente que eu fui um pretor romano. Esse inimigo recente agora, descoberto, é daquela época, 2000 anos atrás. Talvez nunca tenha reencarnado de lá para cá. E eu abusei muito do poder. Era claro, sim, a lei da época. Era o meu dever, muitas vezes, semear a morte, como todos os compatriotas, os patrícios romanos faziam. Mas que eu infligi muitas torturas mentais, torturas psicológicas. E alguns espíritos ficaram com problemas mentais graças às minhas atitudes despóticas naquela época. E